Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu estou muito alegre de poder estar entrando na sua casa, no seu trabalho, aí, no seu telefone, através das ondas da rádio Mãe de Deus ou pelo site na internet. Eu tenho falado sobre as características do homem segundo o plano de Deus. Lá se vão, graças a Deus, 34 podcasts. Com esse, eu estou chegando ao penúltimo podcast sobre esse assunto. Depois nós continuaremos com exemplos e narrativas de histórias de vidas aonde nós vamos pensar as virtudes necessárias para a masculinidade. Mas agora eu queria lhe falar a respeito de uma característica do homem de Deus. O homem de Deus é um homem de visão. É um homem que recebeu uma visão dos céus. Essa visão, esta vontade de Deus, este objetivo que ele deve perseguir, é assim, através de Cristo, sendo como Cristo, falar do reino de Deus nesta terra e ser bênção a todas as pessoas. Veja, você foi chamado como católico a viver uma vida santa. Não quando você envelhecer, não quando você conseguir vencer somente aquele pecado. Isso é bom, você deve procurar vencer os seus pecados, a sua carne. Mas você foi chamado a viver uma vida santa. Isto quer dizer que os seus objetivos são diferentes dos outros, as suas motivações são diferentes dos outros. Você é diferente dos outros. Você foi chamado para viver para Deus. Você foi chamado para ser de Deus. O Senhor é a sua herança. E com esta herança vem também uma visão de que através de você, da mesma forma que Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você, aonde estiver, deve buscar ser bênção. Bênção de Deus para as pessoas que estão infelizes. Bênção de Deus das pessoas que estão doentes. Bênção de Deus para as pessoas que não têm esperança. Bênção de Deus para quem não tem fé. Bênção de Deus para quem já não tem mais nada a perder. Bênção de Deus para quem precisa ouvir uma palavra de Deus. Você deve ser uma bênção. Esse foi o desafio de Deus para Abraão. Ele deveria ser uma bênção. E Deus foi com ele, dizendo: quem te abençoar, eu abençoarei, mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deus estava com Abraão, porque Deus era a herança de Abraão. Veja, você foi chamado por Deus a participar desses santos tesouros, de santos mistérios dominicais, do depósito da fé da igreja. Você foi chamado para fazer parte dos membros de uma grande catedral, que é a Catedral de Deus, da fé cristã, que tem a sua pedra fundamental em Jesus Cristo, nos apóstolos e na grande tradição da igreja. Você é filho de uma linhagem importante, de homens e mulheres que deram até o sangue para serem santos. E para levar a mensagem do reino de Deus para o mundo, para saquear o inferno, para tirar almas do inferno e levar para o reino do Filho do seu amor. Você foi chamado a ser bênção. A minha pergunta para você, como homem, é: a sua conduta como marido, como pai, como irmão, como filho, como trabalhador, como estudante, tem sido a conduta de alguém que é bênção? Ou você tem sido uma maldição para as pessoas com quem você convive? Você pode dizer que as pessoas que olham para você enxergam a Jesus Cristo? Você pode dizer, ao menos, que elas conseguem ver o brilho da luz de Deus na sua vida? No seu falar, no seu andar, no seu vestir. a sua conduta, o seu discurso são coerentes com aquilo que você diz ser? O homem, segundo o plano de Deus, é um homem que é bênção. Bênção. Ele deixou as suas razões e os seus direitos para trás. Ele assume uma visão, assume uma missão celestial de ser bênção. De levar Deus para a vida das outras pessoas. Pense nisso. Eu tenho sido bênção ou maldição na vida das pessoas? Busque viver essa visão apaixonadamente. Lá você encontrará a alegria que é viver Jesus Cristo neste mundo. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.